Bricinho. Oh. Tira o pé do chão, tira o pé do chão. Vai, vai, vai, vai. Manca, deixa o fenômeno dos paredões. Tá tudo favorável de poço, nós tá suave na mesa. Já tá meu combo lá fora, já tá minha nave essa novinha. Atrai toda atenção, ela é o terror do vale quando entra em ação. As de putaria da zorra, uma na frente, a outra atrás. Deixa o cerco pega fogo e senta no colinho do pai. Ó, sarra em cima, sarra embaixo e senta no colinho do pai. Ela sarra em cima, sarra embaixo e senta no colinho do pai. Ela sarra em cima, sarra embaixo e senta no colinho do pai. Isso, novinho, vai. Ela sarra em cima, sarra embaixo e senta no... Tá tudo favorável, de bolso nós tá suave. Isso mesmo, isso mesmo. E essa novinha atrai tanta atenção. Ela é o terror do baile quando entra em ação. Mas que putaria da zorra. Deixa o cerco pega fogo e senta no colinho do pai. Ela sarra em cima, sarra embaixo, senta no colinho do pai. Tá pegando fogo. Ela sarra em cima, sarra embaixo e senta no colinho do pai. Ela sarra em cima, sarra embaixo e senta no colinho do pai. Ela sarra em cima, sarra embaixo, vai bricinho. Deixa o fenômeno dos valetões. 2F Produções, TH Prêmio Produções.